pode acreditar, devasto. O desastre se inicia em nosso ponto de estratégia. Hip hop submundo, símbolo das trevas, que prolifera em nosso sangue os guardiões do movimento. Destruição em grande escala, feita por um pensamento. Arte psicopata, início da saga sangrenta. Você não faz ideia do que agora enfrenta. Devasto é um tormento, para os bicos só lamento. Para alguns sobrar recurso, mas a grana não compra bom senso. Veneno aqui se alastra, base, voz levada. Eu lhe retiro da enrascada e o conteúdo de palavra. General da tropa dos monstros, Shaquille O'Neal fazendo ponto, 1, 2, 3, acione pronto. Cometido crime de ondas procurados em mais de 5.000 planetas. Os criminosos nesse flow que agora te atormenta. Você nem tenta bater de frente com esse bando. Também não quebre as forças da magia nesse encanto. Pois nosso canto, mais valioso que ouro e prata. O meu destino foi traçado pela maldição do bumbo em caixa. Microfone caça, tira, voa e bombardeia. Ataca o opressor do gueto, nossa nobre aldeia. Que se assemelha ao Afeganistão e Iraque. Derruba o rei do trono, fim do jogo, cheque mate. Epidemia contamina, nossa rima influencia. Fogo contra a tirania, que o poder nazista derruba muito mais que a bomba de Hiroshima. Mas a mente do MC feita de ferro, hip hop é um imã. Nossa matilha, cães violentos, um diamante lapidado. Cegos inimigos, brilho intenso. O nosso estilo é forte e superável. Minhas ideias salvam mais pessoas que os heróis da Marvel. Admirável, incriticável. Em plena chuva de patifaria, mente fecha, impermeável. Saia da frente, os cavaleiros do Vale da Sombra. Seu armamento é uma caneta, o sistema confronta e abala o seu sistema imunológico. As bactérias desses versos em um desastre biológico. Tempo expressivo, rap farto, verso espalha epidemia. Nutrido, sem avareza, não sofre anorexia. A bulimia não existe, esse rap é gordo, estilo é ronda. Amassa o oponente, deixa o prego igual barata tonta. Desmonta e monta a mente, memória, um cubo mágico. Na velocidade do vento, quebra as pernas do dramático. Ácido que derrete barras, liberta prisioneiros. Ensina igual Mandela e ataque igual cangaceiros. Ogiva nuclear criada em folhas de um caderno. Verbo que congela o inferno e petrifica larápide eterno. E nossa usina assina, a rotineira é fina. Máquina mental trabalha todo vapor na criação de rimas exportadas do cérebro pros teus ouvidos. Arquitetos, terroristas, hip hop, rap corrosivo. Avisa que isso aqui é incomum. Na escala Richter do tremor, eu sou mais um. Vai pra baixo da mesa. O ataque será sísmico, estrutural, lírico. Abalo físico, místico. Típico de alguém que se expressa como mutante, vagabundo, crítico. Meu rap, meu artifício, minha maneira de foder com tudo. Minha aliança eterna, pacto firmado entre o submundo, subsolo, sul da terra. Eu canto sobre o crime, diversos fatores. Aqui não existe desertores. Duas granadas, sem pino em forma de MC. Delinquente, devasto a profecia que estava por vir. Na camuflagem observamos, estudamos a guerra. Acúmulo de pensamento, zero grau congela. Representando o estilo que libera. Transcende a arte da visão na escritura sólida, sincera pra favela. Quebrada, bairro interligado, orelhão quebrado. Iluminação no mais péssimo estado, surge a rima. No berço do universo em falha, microfone em punho. Pronto pro combate, sentido, batalha alternativa. Cultura ativa, sem piada. Saiba que música séria nunca foi palhaçada.